Um brasileiro chegou em uma farmácia na Argentina e pediu ao balconista uma aspirina. O argentino vai até o fundo da farmácia e traz uma aspirina do tamanho de um pneu de caminhão. Meu Deus, mas você não tem uma aspirina de tamanho normal, não? Não, cá em Argentina temos a aspirina mais grande de todo o mundo. Tá, então esquece isso e me dá uma garrafinha de álcool. O argentino vai de novo até o fundo da farmácia e volta com uma garrafa enorme com capacidade de mais ou menos uns 20 litros e pergunta: necessita algo mais, senhor? Não, não, obrigado. Eu ia comprar um supositório, mas eu vou deixar pra comprar no Brasil mesmo. Sabe como é, né?